família pobre que nem eu. Ela vem de um bairro distante que nem eu. Ela vai de busão pro corre que nem eu. Ela é artista independente que nem eu. Ela é da década de 80 que nem eu. Ouviu rap nos 90, golden era que nem eu. Ela é tão foda que nem eu. Tô acreditando em tudo que aconteceu. Ela é da paz que nem eu. E se tem que treta pra gente, tanto faz quem ganhou e quem perdeu. Me dou bem com sua família, nunca quis uma Julieta. Quem tem boca vai a Roma, nunca aplaude o Romeu. Que nem eu não terminou a faculdade. Sabe que ter diploma não é ter maturidade. É papo de cumplicidade. Não vim pra ser seu dono, eu nem gosto de autoridade. Não tenho muitas coisas, ela também não. Dividimos o aluguel e pra nós tá tudo bem. O sonho da casa própria pode ser a prestação. As contas estão pagas, mas logo é mês que vem. Que nem eu, que nem eu, que nem eu, que nem eu, que nem eu, que nem eu, que nem eu, que nem eu, que nem eu, que nem eu, que nem eu, que nem eu, que nem eu, que nem eu, que nem eu. Ela vem de família pobre que nem eu. Ela vem de um bairro distante que nem eu. Ela vai de busão pro corre que nem eu. Ela odeia o Bolsonaro que nem eu. Ela come um jambu barato que nem eu. Ela vive fazendo plano que nem eu. Ela tem fé em si mesma que nem eu. Não precisa de religião pra acreditar em Deus. Ela é sagaz que nem eu, mó vivência. Quem vem de onde viemos aprende a ter conceito. Cria da quebrada, fala gíria com fluência. Mas sabe que falar só por falar não põe respeito. Que nem eu também amo ter liberdade. Mas sabe que o rolê mais foda é a cama até mais tarde. É papo de simplicidade. E gosta do barulho da chuva em cima da laje. Queremos muitas coisas, uma delas é o pão. De cada dia dai-nos todo dia, Deus amém. Ela sabe da força que tem a gratidão. Por isso que eu agradeço por você querer meu bem. Que nem eu, que nem eu, que nem eu, que nem eu, que nem eu, que nem eu.